Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. E quem acompanha mais assiduamente estas duas horas de Orelha Extra já o sabe disso, porque rodaram já algumas vezes. Esta é mais uma no início desta primeira das duas horas. Nunca deram um concerto em Portugal, infelizmente, e ao que sabemos também não aconteceu tal no Brasil. Já os vimos ao vivo em Espanha e, amigos, garantimos que é um espetáculo simplesmente inesquecível. O último trabalho é um EP, chama-se Minotaur, e por aqui ficou precisamente o tema que lhe dá o título. São, claro, os britânicos The Clientele. Está dado o nosso olá, e para continuar o excelente combo belga Aranis, liderado pelo baixista Joris van Vickenroy. Thank you. há muito boa música desta por aí, que na Europa não tem o reconhecimento devido aos belgas Aranis, que já provaram que são uma excelente, excelente formação nos 3 ou 4 álbuns que já editaram, onde está incluído este último, Roquefort, na editora Home Records. Também ela belga. Ficou por aqui mais um tema a provar precisamente a excelência desta gente, destes músicos, que foi Past. Talvez a fazer lembrar um bocadinho Sharon Jones and the Dab Kings, mas algo a que já estamos habituados. Temas mais calmos dos The Bell Rays, sempre com a excelente voz de Lisa Kikola. O último, Black Lightning. I wake up when the sun comes down. My feet are warm as they touch the ground. I say the words without a sound. Now that you're around, I love. I see your face every day, and your smile never goes away. I never thought I could feel this way. All I get to say, I love you. I feel your heart when you lay with me. It beats with mine like a symphony. I never knew that my heart could sing or show me. Um tema fabuloso, incluído no último Black Lightning, os Bell Rays, este mais soul, Sun Comes Down. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the roots. We're an advanced alien race. What do you expect? Estados Unidos da América favorito, pelo menos um deles, claro, que é Dan Melcher and Das Menas, como se intitula o seu mais recente projeto, desde há uns bons discos para cá. Este é mais um dos seus trabalhos, um dos dois editados recentemente e de download gratuito no sítio Free Music Archive da internet. Chama-se Catbirds and Cardinals. Ouvimos Drama Queens on Prozac. Dan Melcher, que ultimamente se debate com problemas familiares, a sua esposa e também a pessoa que bastante o tem ajudado desde há uns anos para cá a fazer estes excelentes discos, tem um problema grave de saúde e, como devem imaginar, o acesso à saúde e ao tratamento nos Estados Unidos da América é bem difícil, principalmente para músicos como Dan Melcher. Se tiverem por aí um dinheirinho extra e quiserem dar uma ajuda ao homem, procurem no site da internet, que não deve ser difícil de encontrar através do Google, em Dan Melcher. Continuamos com o seu outro trabalho, Visionary Banks, este editado através da SS Records. O tema vai ser I Got Lost, Dan Melcher and Das Menas. The bus driver told me about the black hole downtown, sucking skyscrapers down. The bus driver told me not to get too close to it, but I didn't listen, no I didn't listen one bit. I got lost, my mind got wiped by a space age frost. I got lost, that was one line that I shouldn't have crossed.

junta à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e depois no sábado em Portugal, Rádio Online Kidsnet, RUC, Rua e Castrense. Para trás ficaram dois temas que estão incluídos no EP, primeiro disco, para os Guards, homónimo. Foram eles Resolution of One e Sail It Slow, e para a frente vai ficar Fighting Smiles, tema abertura de um outro EP, no caso 100 Suns, os britânicos Jonquil. Extra, spreading the gospel around here. Scales. there. You've noticed that, of course, my fangs are sharp like barbs. Follow Manka, it's the snare. I'm asking now, with a voice like this, would you let me in? I retire, I hope this net suit fits me well. I want to be a hybrid with lovely memories. So politely, Alice, please. Foi uma grande, grande surpresa e estamos completamente enamorados por este disco assinado pelo neozelandês Conan Mocassin. Chama-se Please Turn Me Into The Snet e ouvimos por aqui precisamente esse tema. Um outro grande disco editado em 2010, uma autêntica obra-prima, e não é gratuitamente que o afirmamos. É este, último, para Sharon Van Etten. Epic. You think I know you're only trying to save your título do disco diz quase tudo, Epic, e irá ser sem dúvida um clássico em tempos que virão. É o mais recente longa duração para Sharon Van Etten. Ficamos com Save Yourself e saltamos para One Day. Sister, don't mind that I'm not on time. She knows that I'm through with that. Sick of trying. Don't let mine. Mama's still loving, Daddy's still love. They know that I'm like that. Unlike mine. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Ué, Well, she was born in the morning, late October, set in stone. Now she's every girl I've ever known. Talk about religion, she talks about the stones. All she's ever, girl I've ever known. And her tongue is like the devil when she tries to concentrate. Says she don't want marriage, but she still believes in faith. And she stands her ground defiantly and cries when she's alone. All she's ever, girl I've ever known. Ever heard, and her heartbeat is a rhythm that commands her every word. All she's ever sung, I've ever heard. She reflects the world in happiness and echoes all the pain. Smiles the world a sunrise and cries to make it rain. And she hides the truth discreetly. But you'd have to take her word. Every song I've ever heard. Ever had, who never failed to cut a trail whenever times were bad. Oh, she's ever friend I've ever had. She's a bloody good time buddy in a corner of the bar, but she'd fight the devil for you just for being who you are. And she's the last to cast a stone, although she'd love to leave you mad. Oh, she's ever friend I've ever had. Já tínhamos muita vontade de ouvir uma excelente banda Western Country, como, por exemplo, estes Turnpike Troubadours, o álbum Diamonds and Gasoline, que nos caiu agora no colo, e por aqui ficou o tema inicial Every Girl, lá de soar por aqui dentro da orelha extra mais vezes. Distraídos, temos andado também em relação a James Jackson Toth e ao seu projeto Woven Hands, ou melhor, Woven, o And, não confundir com os outros, e, por vezes acompanhado pelos Vanishing Voice. Ele que atua este fim de semana em Portugal, no caso se calhar até já atuou, porque será sexta, dia 11 de fevereiro, no Cineteatro de Estarreja, e depois sábado, dia 12 de fevereiro, no Colovrat 79 Roof. Falamos de Wooden Wand, como dissemos, fica por aqui o seu mais recente disco, chama-se Dead Sith e saiu na Young God Records. O tema irá ser Sleepwalking After Midnight. Para terminar esta primeira hora de Orelha Extra, também o Soundpool de Mirrors in Your Eyes. Yes. sleepwalk a town. Everybody is stomping around by the light of your watercolor sun. No one will recall what they've done. A lovely sleepwalk a town. Memorize each crack in the ground. I walk beneath tenderness gleams in shattered cherry cloth dreams. Eyes half closed and arms outstretched, brows wet with morning dew. Leave a light on, baby. I'm sleepwalking over to you. Don't hold me accountable, dear. Tonight, if the byways are clear, should I find my way to your room? We'll pin all the blame on the moon. I hope I don't need to explain. It'll call you by some other name. If I seem to be hypnotized, it's just me recalling your eyes. Since we met, I have said for more than an hour or two. Light a path to your window. Sleepwalking after midnight, searching for you. We talk to you just to talk to somebody. We're in the screen, seldom particular. No wonder we're so tired all day long. Sleepwalk a town. Everybody is stumbling around by the light of your watercolor sun. No one will recall what they've done.

We'll be right back. Nós por aqui sempre nos estivemos a borrifar em relação aos géneros musicais, sejam eles o jazz, rock, pop, eletrónica, experimental, seja lá aquilo que for. O que nos interessa mesmo é a boa música, segundo essa opção de boa música e a nossa opinião em relação a ela. No caso, um dos grandes músicos, em nossa opinião, que sempre pisaram este planeta, o Sr. Ken Vandermark, natural de Chicago. E por aqui o seu projeto Vandermark 5, no caso o último trabalho, um CD duplo de Horse Champs, The Ship Is Gone, gravado em 19 e 20 de junho de 2009 no já histórico clube da Windy City, o Green Mill. Por aqui ficou mais um tema. Já a semana passada tínhamos rodado não os Vandermark 5, mas sim também um outro grande disco gravado ao vivo, no caso dos Angles, ao vivo na cidade de Coimbra. No caso, o tema que por aqui ficou dos Vandermark 5 foi New Weather. E falamos em boa música, não falamos? Thank you. acerca daquele que já se transformou num dos grandes músicos folk pop rock de há mais de 40 anos para cá. Primeiro com os Fairport Convention e depois numa fabulosa carreira a solo. É o caso de Richard Thompson, o seu mais recente trabalho, temas originais, mas gravados ao vivo. Chama-se Dreamatic. Ficou por aqui mais um deles, Big Sun, Falling in the River. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. I found a magic man. I bought a pound of magic and I kinda dream and plan where you lay your hand. I found a magic man. Where is that Jerome? Where is there I wanna go? Out there, just a town down there, if your driving's slow. Where it's at, Jerome? Histórias que fazem os mitos da música moderna. Jim Sullivan foi um músico norte-americano da Califórnia, Southern California, que lançou o seu primeiro disco em 1969. Houve um segundo em 1972 também. Este primeiro chama-se UFO e depois de o ter gravado, Jim Sullivan simplesmente desapareceu. Tinha-se mudado para Nashville, salvo erro, e foi encontrado abandonado no seu carro, as suas roupas e também a sua guitarra. Jim Sullivan falava muito, e por isso mesmo o título do disco, UFO, sobre extraterrestres, e criou-se o mito mesmo que o homem tinha sido levado por esses seres alienígenas. O disco foi reeditado em 2010 pela sempre excelente editora de reedições, e não só, de Seattle, Light in the Attic. Ficou por aqui o tema inicial, Jerome, mas vamos saltar também para um outro, Plain As Your Eyes Can See, Jim Sullivan, de UFO. I have decided, apart from you as company, everything I have is borrowed, and you could give it all to me. I started thinking about those voices in the crowd. Words are starting with a whisper. It seems they've gotten all too loud. Yes, it finally got to me, and so it's doubtful that I'll ever be someone that you love, plain as your eyes can see. You better drive slow. I guess there's no place left to go. Yes, it finally got to me, and so it's doubtful that I'll ever be someone that you love. Editora Light in the Attic dar uma nova oportunidade ao álbum de 1969 do norte-americano desaparecido e nunca encontrado Jim Sullivan. Chama-se UFO, porque rodaram Plain As Your Eyes Can See e anteriormente Jerome. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Depois de sexta para sábado em Portugal, à meia-noite, Rádio Online Kidsnet, wix.com/kidsnet/radio, meio-dia RUC, 107.9 RUC.pt, 19 horas rua, 102.7 rua.pt e depois ao final do dia de sábado, já à noite, Rádio Castrense 93.0, Rádio Castrense.net às 21 horas. Para continuar, ainda Jane Hunter e os seus Lower Dance, The Twin End Movement, Two Cocks Waving at Each Other Across the Vast Open Space, A Dark Icy Tundra. How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business. Just what is civil defense? It's your answer to beat the A-bomb. Civil defense is the way of saving lives and property. It's the way to protect you and your family in case of enemy attack on the United States. It's the way of helping you to keep going in spite of attacks with atomic or biological warfare or chemicals or conventional weapons. The aim of the enemy would be to make you and me and others quit our jobs so that our defense plants would have to shut down. Our aim, then, is to keep working because we must give to our armed forces the things they need to win. We must prepare now. How much time do we have to prepare? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business. It's your business. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Joe, quit acting smart. Stop being that old brazen sort. Don't you go sell this country short. No, no, Joe. Just because you think you found a system that we know ain't sound, don't you go throwing your weight around. No, no, Joe. Cause the Kaiser tried it and Hitler tried it, Mussolini tried it too. Now they're all sitting around the fire, and did you know something? They're saving a place for you. Now, Joe, you ought to get it clear. You can't push folks around with fear, cause we don't scare easy over here. No, no, Joe. You do the things you do, you getting folks mad at you. Don't bite off more than you can chew. No, no, Joe. Cause you want a scrap that you can't win. You don't know what you're getting in. Don't go around leading with your chin. No, no, Joe. Now you got tanks, some fair-sized tanks, but you're acting like a clown. Cause man, we got Yanks, the mess of Yanks, and you might get caught with your tanks down. Don't go throwing out your chest. You'll pop the buttons off your vest. You're playing with a hornet's nest. No, no, Joe. You know, you think you're somebody we should dread just because you're seeing red. You better get that foolishness out of your head. No, no, Joe. Now, you might be itching for a fight. Quit bragging about how your bear can bite, 'cause you're sitting on a keg of dynamite. No, no, Joe. Esta compilação que tem como temática a Guerra Fria, o conflito que opôs principalmente os Estados Unidos da América à União Soviética, chama-se Atomic Planters, Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security, e começamos por ouvir na emissão de hoje duas figuras já históricas da música norte-americana. Primeiro, Wanda Jackson, com Fujiyama Mama, ela que foi agora recuperada por Jack White para a sua editora Third Man Records, com um novo disco, onde o mesmo White participa. Ela que já tem 72 anos de idade. O tema foi o clássico Fujiyama Mama. Depois, uma outra figura histórica, Hank Williams, com No, No Joe. E terminamos com Harter, Big Boy Crudup, I'm Gonna Dig Myself a Hole. Não ficamos por aqui em relação a este Atomic Platters. Para a semana, há mais. Ah, e também, começámos, já nos esquecíamos, com o PSA public service announcement, civil defense spot, how much time do we have? Keep working. Música rock se vai fazendo no Brasil, no caso a cidade de São Paulo e mais propriamente a zona leste, de onde são também originários os Axixins, chamam-se Modulares e recuperam o estilo musical mod nascido em Inglaterra. Este é o seu trabalho, um EP Satélites, com três temas. Faltava só por aqui rodar este: Noites, Rua, Elegância e Rebeldia. Um outro estilo que já tem alguns anos e que tem como grande figura Paul Collins é o Power Pop. Paul Collins, do seu mais recente disco, King of Power Pop, ele que vive desde há alguns anos em Espanha. Os temas a rodar: Come On, Let's Go e, precisamente, Kings of Power Pop, Paul Collins. all across this land. Rock and roll was hurting, it was feeling so bad. A couple of boys picked up their guitars. They couldn't really play, so they started writing songs. They were the kings of power pop. At first it wasn't easy, cause no one really cared. They kicked them out of everywhere, they kicked them down the stairs. Standing on the corner of Hollywood and Vine, listening to the man tell me rock and roll had died. They were the kings of power pop. It used to be so hard getting beans and sleeping in cars. Turn the radio on, make you wanna scream. Then I heard the Ramones, rock and roll radio. I knew everything was gonna be alright. And now I am a daddy, I still play my guitar. Try to get it up to be a rock and roll star. Sometimes people, they remember me and tell me how great they thought I used to be. They were the kings of power pop. We could not tune our guitars. No one thought we'd go very far. But I got Friday on my mind. I wish I were the Beatles or the Rolling Stones. Anything but to be sitting here alone. Some of us got lucky, some of us got fame. Some of us are standing here with one foot in the grave. We were the kings of power pop. We were the kings of power, the kings of power, the kings of power. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bendu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. I'm são estes os sons que fazem a despedida de mais duas horas de Orelha Extra. Adam Franklin and Bolts of Melody, de I Could Sleep for a Thousand Years, Spent Bullets, e até o fim fica Paul Carey, de Ghost of a Man, pelo menos o tema Yes Machine. Fiquem bem, até para a semana. Monkey.